Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. O que sobrou, parceiro, nesse momento? Só minha mãe chorando e eu mais um detento. Sofrimento do caralho, irmão, me deixa triste. A cadeia pesa, mas ladrão não desiste. Amanhã, minha visita. Só quem vê no frio se humilhar, minha rainha. Quando olho nos seus olhos dá vontade de chorar. Um brilho triste, vendo seu filho nesse lugar. Alguma coisa tá errado, mãe, cadê minha mina? Tenta me acalmar, fala que a vida nunca acaba, não termina. Me dá um abraço forte, tô preocupada. A pessoa que você mais amava tá com outro cara. Lá no fim do túnel, mano, ainda há uma bênção brilhando, brilhando. Falta só 10 anos, mãe, obrigado por estar me visitando. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. 6 anos depois do martelo batido, você imagina como deve estar seu filho. O mundo lá fora tão diferente, as coisas mudaram. Os tambores agora viraram pentes, e o isolamento te torna um bocado cabreiro. Hoje não dou mais valor em donas e nem frevos. Agora só Deus e minha mãe existem em meu reino, e nada vale meus pertences, dinheiro. Se sua liberdade, irmão, não tem preço, e faço aqui o meu 8º apelo. Enquanto isso eu continuo sendo oprimido, comendo xepa com fermento, vulgo mais um bandido. E sigo em frente, o perigo é constante. Pra quem vive aqui não tem segunda chance. E se moscar é seguro, no bate é desacerto. E se tiver pelo errado, os cara joga mesmo. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. Me desculpa, mãe, agora é tarde. O que sobrou, a saudade da família, dos parceiros, da minha liberdade. Cê sabe, a vida atrás das grades é foda. Que onde o ladrão para pra pensar, mas não tem mais volta. Homicídio assinado, condenado à reclusão. Numa cela suja e fria, eu e mais 20 ladrão. Meu coração destroçado por dentro, não por mim, mas pela minha coroa. Vendeu no veneno, ainda me lembro. Ela dizendo pra eu parar, eu saía pra curtir. Ela rezava pra eu voltar. Agora nesse lugar, entendo o que ela dizia. É dia de visita, lágrimas na despedida. Todos os dias sonho com o pesadelo, está acabando. Me desculpa, mãe, quando eu sair recomeçamos. Aí quem sabe um dia eu mude de vida. Chegar de maldade, salário do pecado, 10 anos sem a liberdade. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades. O que sobrou? O que sobrou? Somente a saudade, somente a saudade. Me desculpa, mãe, por estar me vendo atrás das grades.